Boa tarde a todos, Matheus Mantuan falando aqui. A gente já avisou no Twitter, no Telegram, no Instagram, acho que não, mas enfim, em vários lugares que tá meio zoado o nosso site, a gente tem um problema sério aí com hospedagem, mas já estamos montando o site de novo, tá quase tudo ficando bem, e o feed novo já tá no ar. Então, se vocês puderem, por favor, assinar o feed novo, a gente já tá agora com o pessoal da PodCloud, então o feed é podcloud.com.br/feed/curva-de-rio. Dei uma olhada lá, por favor, para poder acessar o Curva e, bem, ter acesso aí aos podcasts de novo, que a gente vai deixar os dois paralelos, tempinho de todo mundo poder assinar o novo feed, depois a gente vai acabar com o feed antigo. Então, vão assinar o feed novo aí, por favor, e aguardem que a gente já volta.